Universities, o mural de Ibi Coara. Bora, P7! Eu vou falar. Vem corra tarde, é o do sargento. Vem corra tarde. Vem corra tarde. Vem corra tarde. Vem corra tarde, pela festa moleza. Vem corra tarde. Só com sal, chama na mão.